Nice to have you. Tu sei la 928, sì. Ah, ok. Então, por gentileza, 101-267. 267 ou ainda 1272, 8098. Táxi via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 108. 108, via Índia, ponto de espera pronto. A gente está recebendo aqui algum tráfego acionado 4125. Só poderia confirmar se poderia ser, no caso, o seu tráfego. Sim, obrigado. Está copiado, mantém o 180, está fazendo posição mais 100 milhas, chame Recife na frequência 1267-1272 ou ainda 12455, Alfa Zulu. Cuidado, sobre mantém 200 Alfa Zulu Tanque. Então 3520, a linha decola, vento 180 graus, 149. Vento 180 graus, 14 mais. 8065, Letícia. São 3520, decolos 22, controle 1, 19, 8, bom dia. 19, 8, bom dia, bom trabalho. Bom, nome 734. Mantenho 400, 80 mesmo. Via Ampejo 10 até Bridge, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decolagem na pista 10, com primeira curva direita na saída da Euleda Motiva. Controle Salvador 1, 19, 8, aciona 5031, voo 1173. Solicita final 70. E mantenha 1-7-0 autorizado, 3-0. 180 metros, que ficou? Assim que vou ir direto, Bride. Seguindo 3593. Abaixo. Cinco no três, da presente, vou ir direto, Steve. Afirmativo. Onde 063, Recife. 8071. Lufthansa 5 0 6 morning, contato sala perdido, serviço sala terminado, mantenha o nível de voo 200. Negativo, acredito que em mais 10 minutos. Sim, só confirmando, é, na verdade 20 minutos está previsto para 0620, então com 30 minutos antes a gente chama para 4. Acione identificação, mantenha o nível de voo 400, na posição sagaz, chame Brasília 127.3. Então, 8071 no Recife. Uno 173, decolos 41, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia, 1173. 36, decimal 7, alterna 124, decimal 5. Controle Salvador, bom dia, gol 973. Gol 973, boa tarde, radar, pro 360 da El. Sensor 360 da El, gol 973.

Dito Recife, na frequência no 251, alternativa 3395. Voo 1173, bom dia, sono identificação. Subir, mantenha o nível de voo 360. Boa, sessão 360. Solicita como final nível 340. Voo 1173. Voo 1173 autorizado. Subir, mantenha o nível de voo 340. Então, 806, confirma o número mais. Dia 3499, bom dia, sono de identificação. Mantenha o nível de voo 340. Argentina, 1140, Recife. Argentina, 1140, over. Ilcox position. Que é Lima, Kilo Oscar, X-ray. Call Recife 126.85. Negative. Over Ilcox, India, Lima, Kilo, Oscar, X-ray. Argentina is 1140. Call 126.85 over Ilcox. 3499 da presente foi direto Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Six seven four, contact Brasilia 12425, enable 12655. Climb maintain 350. 680, call Kynet, maintain 360. Chama até nível 3, merda. Vitor uniforme, pra ti. Já foi coordenado com infra-aero? Sim, já foi visto o uniforme e a porta técnica. Identificação, mantém 340. Para 245, essa identificação, mantém o 320. Então, 8069, centro. Para a separação de tráfego, vê se mantém a nível 380, 8069. Identificação tem 360. Roger. Grato, Itan 69. Da 8065, Centro. Brasília 12425, alterna 2655. Essa identificação mantém nível 340. Pede essa identificação, todos mantêm o nível 340. Contato radar. Na 8069, Xangai Brasília, 12425, alterna 2655. Identificação mantém 360. contar o reporte. Chega a ver aí, reporte do ponto de espera pronto, ajuste 1018. Fica essa identificação, botei em 400. Does that 500 ship? Five zero zero, roger. Don't guide it to maintain 5380. 80071 no chão em Brasília, 1273 alterna 1230. Já falei que ele passa para saber do avião. Ali na escola Cristiano Zero, entre 180 graus com 139. 118, bom dia, madrugada. Bom dia, é o 5557 da Trip de Colônia, se escuta. Para o 360 na Dael, o 5557, solicita a possibilidade de coordenar para o de Brit. É, no momento, autorizado Leda, aguardando o Brit. Autorizado Leda, aguardando o Brit, 5557. 063, chame Brasília, 1273, alterna, 1230.